Cumprimento a presidente da casa, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje. Quero cumprimentar nosso secretário de obras, Amarildo, nosso secretário Adelar, ex-vereadora Adalberto Lemos, e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala no dia de hoje parabenizando de uma forma carinhosa e muito especial todas as nossas escolas e entidades que participaram no dia de ontem das comemorações de 7 de setembro. Sobre um desfile bem organizado, eu quero ressaltar a importância do trabalho de todos os professores, alunos, pais de alunos e da sociedade. Ali a gente percebe o quanto a família tem importância na formação dos cidadãos. É durante o desfile e a Semana da Pátria que trabalhamos o valor da pátria nas escolas. Prova disso está no entusiasmo das crianças durante o desfile que nós vemos todos os anos. O espírito cívico, quando cultivado desde a formação desses jovens, forma cidadãos dignos e defensores do nosso país e nação. Parabéns a todos os envolvidos no desfile cívico de ontem, aqui na nossa cidade. Quero também, senhora presidente, falar a respeito das comemorações da Semana Farroupilha, que iniciaram no nosso município e está acontecendo junto à sede do CTG, o Fogão Gaúcho, que acontecerá até o dia 21 de setembro. Reviver a história, relembrar o passado a cada ano, principalmente durante a Semana Farroupilha, é o que assegura a manutenção da nossa identidade gaúcha. Poucos estados brasileiros celebram com tanta empolgação e respeito suas datas cívicas. A Semana Farroupilha é uma unanimidade regional. Reúne cidadãos de todas as origens e classes sociais. Congrega patrão e peão, brancos, índios, negros, mestiços, descendentes de alemães, italianos, polacos e portugueses, gremistas e colorados. Acho que em nenhum outro lugar se canta o hino do estado com tanta reverência. É sempre uma emoção entoar o refrão que nos remete aos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Um orgulho pertencer à nobre estirpe de um povo trabalhador, próspero, valente e hospitaleiro, forjado pelos ventos, ora minuano, ora gelado, ora do norte e abafado, calcado em valores morais, alicerçado na família, na terra, na força do trabalho. Quero, de maneira simples, mas direta, fazer um chamamento a todos, que não esqueçamos os ideais e a força que nos move e nos une. Os farroupilhas de ontem e os farroupilha de hoje são aqueles que lutam todos os dias para termos uma sociedade melhor. Cada um do seu jeito, cada um na sua lida. Pensemos, pois, no que somos e fizemos hoje, no que podemos melhorar, numa forma de participar. Nossos antepassados lutaram tanto por princípios democráticos e de liberdade. A nós cabe aprimorá-las, sempre, todos os dias, a fim de que a cidadania seja plena e todos sejam partícipes na construção de uma cidade, um estado e um país mais justo e feliz. Como diz nosso hino, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Hoje nós reverenciamos aqueles farroupilhas que lutaram contra o autoritarismo. Sentimos orgulho do que fizeram. O que será que pensarão ou dirão de nós daqui a 10, 50, 100 ou 184 anos? Depende do que somos e fazemos hoje para sermos lembrados pelas próximas gerações. Que as nossas façanhas sirvam de exemplo para nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que virão depois. Que eles possam também sentir orgulho de nós, possam reunidos numa roda de chimarrão, em volta de um braseiro ou numa solenidade cívica alusiva ao 20 de setembro, contar sobre uma época em que homens e mulheres fizeram a diferença. Construíram, através da participação e do comprometimento, uma cidade melhor. somos gaúchos, trazemos conosco uma certa inquietação. Já encerro, senhora presidente. Uma ânsia que nos leva à frente, que nos move e encoraje. Pois deixemos aflorar esta ânsia para superar as adversidades. Usemos nossa inquietude para fazer diferente. Mostremos coragem e disposição. Taquara merece, a geração futura agradece. Não deixem de visitar o nosso acampamento Farroupilha, que mais uma vez foi preparado por todos os envolvidos de uma forma muito bonita e merece o nosso reconhecimento e gratidão. A previsão é que receba mais de 2 mil alunos durante essa semana. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana.